13 de dezembro, o dia da estreia colorada. Enquanto os jogadores se concentravam no Japão, a torcida virava a madrugada no Brasil, à espera do primeiro jogo do Inter. Os comandados de Abel Braga atuaram abaixo da média e tiveram dificuldade para eliminar o Al-Ahly do Egito no Estádio Nacional de Tóquio. Começa o Mundial para o time do Internacional. Bola parada. Prepara-se Mustafa. Também ele sair próximo da bola, que é o camisa número 3. Mas eu acho que é o 14, Mustafa, para a cobrança. Vai autorizar o árbitro. Rolada a bola, direta para o gol. Cata firme, Kleber, no meio do gol, Rec. Chute forte, mas o Kleber nem precisou se mexer para fazer a defesa. Bola para Fabiano Heller. Matou no peito de presente para a Butrica na ponta direita. Boa bola para suspender. A Butrica limpou para a perna direita. Girou no meio. Passa a bola na intermediária para Fernandão. Leva o Internacional para o campo de ataque. É para frente para jogar Inter. Virou a boledinha para Ceará. Dominou. Passou pela metade do gramado. Na meia direita buscando a Fernandão. Soltou para Yarley. Yarley desceu o Pato pelo comando. Ele bateu para o gol. Passa na frente de Alexandre Pato. E se perde pela linha de fundo. É só tiro de meta. Lá vai o Dalgo. Capricha, Dalgo. O timão da fumaça contigo. Vem comigo, Júlio Porto. Chico Paixão. Sassá, japonês, gordo. Bola cruzada, curta. E Arley, braço para Hidalgo, suspendeu, boca do gol, cruzou, mergulhou, marca o árbitro, irregularidade dentro da pequena área, o que houve, Flávio? É, quando recebeu na frente, já estava o garoto Alexandre Pato na condição totalmente irregular. Cruzou na frente do gol, tá perdendo, o juiz está marcando impedimento no ataque do Internacional, Dalpizol. É, ainda bem que o Hidalgo não começou como centroavante, porque não seria realmente ali a posição dele, mas estava no impedimento no cruzamento que nasceu do lado esquerdo. Tocou por cima, diante da marca do pênalti, pelo amor de Deus. Entregando para Fernandão pela ponta direita, passe de calcanhar da meia direita para Ceará, chega primeiro o zagueiro, recua para o Kadari. Kadari de perna direita, Kadari gira para o campo ofensivo. Cabeçada de Pato Alexandre sobre a barra pela linha de fundo. É só tiro de meta. Churou-se no meio de campo, tentou agora para a Butrica, entrou no interior da grande área, atrás dele chegando por baixo. Fabiano Heller metendo para escanteio, Rec. É, não quis brincadeira, porque se ele tenta segurar e dar o drible, poderia se enroscar o Heller, por isso cedeu o escanteio. Pressão agora dos africanos. Alex pegou a passagem do adversário, jogou na frente ainda. Alex escapou, levou, é falta. Aponta o árbitro, Dalpizol. Falta, ele girou em cima da marcação e aí sofreu a falta por trás. Uma bola de presente para Ceará, engatilhou para disparar, limpou a jogada, ele vai bater, bateu. A esquerda do gol, é o primeiro chute realmente perigoso contra o gol do Al-Ahly por intermédio de Ceará. Aqui Guaíba, comandando uma grande rede Guaíba dos esportes, direto de Tóquio no Japão. E Arley para o Wellington, o Wellington Monteiro engatilhou, disparou, subiu demais para a linha de fundo, é só tiro de meta da Alpizol. É o segundo arremate dele. Na altura da intermediária, pé direito, ele ainda não fez gol pelo Internacional. São da Guaíba, aqui do outro lado do mundo. Chega o time brasileiro do Internacional, suspensão de jogada na interior da grande área para Pato Alexandre, sobe para cortar de cabeça. Bola no meio de campo, trabalhada pelo Alex, entregue para Fernandão. E Arley está pela meia direita, pelo comando Pato Alexandre, dominou na entrada da grande área, levou o primeiro, sobra de bola ainda para o Alex, sobrou para Alexandre Pato, tem condições, vai marcar, bateu, divide! Gol do Internacional! Pato Alexandre, a 23 minutos de partida, no dia 13 de dezembro, dá o primeiro passo do time do Internacional para a conquista do Campeonato Mundial de Clubes. Pato Alexandre, no canto direito de El Radari, e estufa os cordais da cidadela egípcia. A rede ainda está balançando, balançando. E agora, tchê, bandeiras coloradas aqui do outro lado do mundo estão tremulando, tremulando, tremulando, torcedor do Brasil. Chora, minha menina, chora, vovó. Um para o Internacional, zero para o Al-Ahly do Egito, Flávio Dalpisol. Um clube gigante como o Internacional merece chegar, chegando com garra, com a tranquilidade de Fernandão, que meteu o passe, Alex entrou na jogada, sobrou pro Pato na frente do goleiro, o predestinado garoto, estava sendo guardado, reservado para um momento especialíssimo como esse, tocou no canto direito, rasteiro e foi pra festa, Pato, Internacional chegando à finalíssima do Mundial, 1 a 0, Belk. Alexandre Pato, 2 jogos, 2 gols com a camisa do Internacional, que na temporada marca o seu gol de número 122 em 73 jogos. Ele começou procurando o jogo com dificuldade, correndo muito, se achou e agora encontrou mais do que o jogo. Encontrou a bola sobrada e marcou 1 a 0 para o Inter. Ele tentou no primeiro lance, não conseguiu, veio o rebote de trás e com personalidade forte no canto, golaço. Pato Alexandre, tinha que ser o menino, Pato Alexandre. É, pra confirmar que o gol foi legal, porque a bola veio do defensor do Al-Ahly. O Alexandre Pato, inclusive, estava adiantado em relação à linha de zagueiros, mas como a bola veio de um defensor do time adversário, a condição é legal e por isso ele fez o gol e o gol valeu. Boa bola para o Ceará, para suspender na boca do gol, fez o sobrepasso, foi para o fundo, preparou, levantou na boca do gol, segura firme, El Haddari, El Flávio. E se ele não segurasse, lá estava o Pato para complementação, para meter para dentro, poderia ter sido seu segundo gol. El Narras para a cobrança, 4-3 jogadores na barreira, autorizado, partiu para a bola, perna direita, espalma Klemer, grande Klemer, no ângulo direito para escanteio, Rec. É, o torcedor é muito crítico com ele, ele tá sempre na responsa e tem crescido na hora H. Klemer, de mão trocada, defesa espetacular, a bola entraria no ângulo direito. Vai para a cobrança lateral, Elsater. Elsater levantou para Flávio, suspendeu na boca do gol. Klemer sai do gol e segura com firmeza. 46-47 agora, vai terminar o primeiro tempo. O Internacional está dando o primeiro passo, acabou! Termina o primeiro tempo. 1 para o Internacional, Pato Alexandre. 0 para o Al-Ahly. Começa o segundo tempo aqui no Estádio Nacional de Tóquio. Saída para a equipe egípcia. Já recuperando o Fernandão. Fernandão cortando no meio de dois. Entregando para o Wellington Monteiro. Ganhando no primeiro, girando na frente. Vai recuperar a equipe egípcia. Rolando de qualquer maneira para a lateral. Saída de Mohamed. Wellington para Fernandão. Fernandão tentou para Yarley. Estava fora do lugar. Saiu o radar do gol. Segura com firmeza, Rec. Com tranquilidade. A bola ficou para Alex. Alex girou no meio. Dominou pela intermediária. Chegou bem para bater para o gol. Bateu. Deu direto, linha de fundo, é só tiro de meta para o goleiro radar e cobrar, Rec. De muito longe, fraco, sem perigo nenhum. Aqui uma bola de Klemer em cima do índio, lateral cobrado. Cobrado pelo Flávio, entregando para ele sair. Levantou na boca do gol, suspensão de cabeça e gol de Flávio. Passa à esquerda de Klemer. A 8 minutos de partida, deu cochilo na zaga brasileira. Empata o Al-Ahly. Desviada a bola na frente do goleiro Klemer. Ele não foi, ela passou. E estufa os cordais da cidadela brasileira. Isto é profundamente lamentável, cidadão Luiz Carlos Rec. 1 para o Internacional. 1 para o Al-Ahly. Flávio. É, numa cobrança de lateral. Lateral, a bola foi jogada para sair, ele cruzou no segundo pau, ou no primeiro pau, apareceu o Flávio se antecipando e metendo no contrapé do goleiro Klemer, tá empatada a partida, Internacional 1, Al-Ahly 1, Belk. Segundo gol do angolano Flávio, goleador deste Mundial Interclubes, Inter leva o gol de número 60 na temporada, último empate com africanos, 19 de agosto de 87, em estádio Balaídos em Vigo, na Espanha, 2-2 com a seleção de Marrocos, Amaril dos 2 gols do Inter. Isso prova, Tassir, que acima de tudo é preciso ter atenção. E já começou com a atrapalhada do Klemer saindo, chutando a bola em cima do companheiro que foi lateral. Agora vamos ter que ver a força do Inter nesse segundo tempo. Girada a bola para a movimentação de Edinho. Edinho de volta para Ceará. Ceará chegando, Fernandão pedindo bola levantada para ele. Tocou no meio para Yarley. Desmancha o zagueiro. Agora ele saída. Quando a bola é tocada pelo Alex para a linha de fundo, e é só tiro de meta, Luiz Carlos Reck. É, no meio da rua, ele tinha que arriscar. Bola no fundo de campo, para a chegada outra vez do Internacional. Alex suspendeu na boca do gol, passa na frente de Luiz Adriano, sai do gol e segura com firmeza, Flávio. É no segundo pau, Luiz Adriano aparecia para o cabeceio, mas o goleiro cortou, segurou no meio do caminho. A bola na esquerda para a movimentação agora de Moteab. Moteab para Flávio. Flávio desceu para cima do Ceará, fez o corte, limpou a jogada, bateu direto pro gol. É sua, Klemer, sai do gol e segura, Dalpisol. É, ele nem saiu muito do gol, não. Ele deu um passinho só pra frente, mas quase que o atacante do Al-Hali chega na frente dele. Suspende na área, suspendeu, levantou na boca do gol, subiu na cabeçada, saiu de meteu. Escanteio para o time do Inter. É agora o gol de número 2, Reck. Quem sabe o Internacional consiga segurar um pouco essa bola no ataque. Escanteio é uma grande chance. Tá valendo o Ceará, vamos lá, Ceará. 26 minutos e meio passados, 1-1 é o jogo autorizado. Suspendeu, cabeçada pro gol do Internacional. Luiz Adriano, camisa 18, na cobrança do escanteio, Ceará. Luiz Adriano de cabeça no canto direito, a bola explodiu no poste direito, fez a volta e estufa os cordais da cidadela de El Radari. A rede ainda está balançando, balançando. Outra vez o Internacional na frente aqui do outro lado do mundo. Klemer agradece a Deus do outro lado. Do lado de cá, Luiz Adriano sacode seu povo. 27 minutos de partida. Desafoga a grande nação vermelha e o mundo pode ser sim pintado de vermelho. A rede ainda está balançando, balançando. E agora, tchê, bandeiras coloradas por todos os cantos do mundo, tremulando, tremulando, tremulando, torcedor do Brasil. 2 para o Internacional, 1 para o Al-Hilal. Luiz Carlos Reck. Aqui na terra do sol nascente, mais uma estrela reluz no céu. Uma estrela jovem de novo. Luiz Adriano, ficaram os zagueiros se preocupando com o Fernandão. Lépido, inteligente, centroavante, Luiz Adriano de casquinha. Um golaço, 2-1 Internacional. Ó Barcelona, ó América, pode esperar. A tua hora vai chegar. O Inter tá na frente de novo, Rogério Belchi. Gol 123 do Internacional na temporada. Luiz Adriano, 15 jogos pelo Inter, marca o seu 5º gol. Ele é o 3º gaúcho a marcar do Mundial Interclubes. Os anteriores foram o Porto Alegrense Mineiro pelo São Paulo do ano passado, e o primeiro foi Renato Portaluppi do Grêmio de Guaporé em 83. O Tarcílio, era aquilo que se desenhava. O Inter com tranquilidade aguentava o bom toque de bola do El-Hilal, mas de repente no escanteio repetido teve a sorte, a competência do Luiz Adriano, e de cabeça de casquinha ele marcou o gol. E dos jovens que talvez menos esperasse, como o Pato, marcou o primeiro gol. E o Luiz Adriano, que teve oportunidades aqui no Beira-Rio, marca agora também, dando a vantagem para o Inter. Vai mais de 1000 pessoas no estádio com a camisa vermelha do Internacional, ganhando o jogo por 2-1, apertadíssimo, bola para Fernandão de presente. Ele contra o zagueiro, foi pro fundo, vai bater, bateu, segurou, largou, segura de volta. Afasta de qualquer maneira, Gama na real para a lateral, Reck. Eu fiquei aqui pensando, cara, comigo e com a nação colorada, compensa, Fernandão. Deu lateral, o Inter tem a posse de bola. Opa! Se isso aí não é penalidade máxima, não sei mais nada. E agora no contragolpe, o Klemer abandona o gol e vai para Moteab, nos pés dele, praticar a defesa, havia impedimento, Reck. É, foi isso que ele marcou, mas eu, pra mim, Anani, olha, se pegar o cara dentro da área não é pênalti, não tem mais pênalti no futebol. 2 para o Internacional, 1 para o Al-Hilal. Na ponta direita, a bola com Sadiq. Acabou! 2 para o Internacional. 1 para o Real Rally. O Internacional vai à final do Mundial de Clubes, dia 17 na cidade de Yokohama. Luiz Carlos Reck e Flávio Dalpisol. E aí, cerca de 2.000 torcedores fazem festa, Flávio Dalpisol. Deixa chegar presente Fernando Carvalho, vibrando um monte, aqui abraçando com os punhos cerrados a vitória do Internacional. Presente, uma vitória sofrida agora na finalíssima. Time do século do Egito, foi muito difícil, muito duro, mas valeu pela vitória, valeu pela festa, maravilhoso. Falamos depois. Ao final do jogo, na conferência de imprensa e na zona mista, a comissão técnica e jogadores avaliaram a estreia em entrevistas a Luiz Carlos Reck. O adversário é uma equipe que joga junto, tem com o mesmo treinador há 2 anos e meio. Tem um conjunto muito bom, apesar de nós não termos feito um grande jogo e pelo menos a metade da minha equipe ter jogado abaixo do normal. O adversário teve uma oportunidade fortuita no primeiro tempo, uma bola na trave, e conseguiu marcar um gol de uma maneira até absurda, inesperada. Então, eu creio que porque nós não demos chance ao adversário, acho que, e pelo que nós tivemos, o jogo foi igual. Nós tivemos um pouquinho mais de sorte. E todos os garotos, é aquilo, né? A responsabilidade deles é igual à dos demais, até menor, mas o mais importante para nós é que entraram de forma descontraída, um substituindo o outro, marcaram, nos deram um resultado importante, e fica provado, mais uma vez, aquilo que a gente sempre fala, repete, a valorização que nós damos em cima ao trabalho realizado na base do clube. Matou, foi um gol importantíssimo, né? Pra marcar a época. Olha, fiquei feliz por ter feito o gol e ajudado a minha equipe a ser com a vitória. Mas um gol interessante, né? No Mundial, é uma grande chance pra dar um salto na carreira. Fiquei feliz por ter feito o gol e meus companheiros. Que eu não faço gol sozinho, dependo deles. E fiquei muito feliz por ter feito o gol e ajudado meus companheiros a sair com a vitória. Fernandão, Internacional numa final de Mundial, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, isso parecia um sonho impossível. É uma realização profissional para todos vocês, com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa partida de hoje tinha um peso enorme, porque normalmente o Mundial era uma partida só, e aí daqui a pouco você chega aqui, enfrenta uma equipe do Egito, uma equipe que não tem tanta tradição, que não tem tanta visibilidade em relação ao futebol brasileiro. E você, sem dúvida nenhuma, tem a obrigação de chegar na final. Você tem que entrar em campo e vencer. E não fizemos uma bela apresentação, não jogamos da maneira que a gente sempre joga, mas conseguimos uma boa vitória hoje.